bottle phone. Ian Page, Quebec. Gol 897, vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 230. Vetor pela magnética 120 de cima. Direita 230, limite 120 de cima, gol 1897. Gol 795, vetor sequenciamento, curva à direita na proa 235. Limite magnética 120 de cima, desça até 4 mil pés, 1013. Direita 235, 4 mil pés, qual o limite? O limite é o QDMIC 120 do NDB Simbra. 120 de Simbra, gol 971. E o ajuste no 093? Ajuste 1013, afirmo, no 093. Ato. Desça até 2000, sem restrições, e corrigindo o limite da vetoração, o limite agora é magnética 1110 de cima. Ok, limite 110 de cima, desce para 2000, gol 897. Geral 9970, redução para 2209. 2209, geral 9970. Curva à esquerda na proa 180, limite ao localizador. Esquerda 80, limitado pelo lock, gol 897. Ao 897, complete curva à esquerda na proa 130 para interceptar o localizador, livre LS, pode estabilizar. Esquerda 30, pode estabilizar, gol 897. Federal 9970, vetor sequenciamento, esquerda proa 010, limite ao localizador. 010, limite ao localizador, Federal 9970. Voo no 795, desse mantém a 2000 pés, ajuste 1013, redução para 190 mais. 190 reduzindo, pode ser 200 a mínima limpa? T, 200, mínima limpa, 1975. 2000, mantendo proa, 1975. Sim. Agora está a carga 570. Absoluto. Delta 6570, com plante final ILS, chame a torre 11895. Obrigado. Está cargo 6570, uma milha e meia para cima. Alissa Cargo 6570, bom dia. Cheque trem, sem livre pouso, custando 0, vento 120 graus, 05 nós. 120.5, embaixo travado. Dirigiu 40, Sideral 9970. Desça até 3.013, Sideral 9970. 3.013, Sideral. 17.15, complete curva esquerda na PRO 130 para o localizador, em forma estabilizada. Esquerda 130, é a porta de estabilizada igual 171. Sideral 9970, redução para 1909. 1909, Sideral 9970. No 897, inicie redução para aproximação. 897. Passou Duna Complete no ILS 18952. Duna 8 à frente. Mandou Gol 897, vai passar Simbra. Gol 1897, reporte no marcador externo, baixado e travado, ajuste no 093. Passado. Federal 9970 para o localizador, curva à direita na PRO 080, desça 2000 em forma estabilizada. De prova, 10.000, reposta de prova, geral, 9.970. Localizador 7.95, ILS, X-Ray. 7.95, complete final ILS, chame agora a torre na frequência 118.95. 118.95, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gol 7.5. Gol 7.5, bom dia, continua aproximação, repete no marcador externo, baixado travado, ajuste no 0.3. Voltarei passando externo, Gol 7. Afonso, baixado travado, Gol 8.7. Gol 7, continua aproximação, mudando pista livre. E 560, no solo 53, livre direito, solo 1219. Sente ao livrar a direita, 1219, abre também a 570. Sente a complete final ILS, chama agora a torre 11895, Federal 9970. 1895, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, continua aproximação, reporte no externo, baixado e travado, ajuste no 013. 1013, reportará externo, Sideral 9970. O 1897, livre pouso, pistão no 0, vento 1110 graus, 049. Ele pôs Gol 897. passar Sintra, gol no 795, passou e travou o visual. No 795, vou te dar a aproximação, modelo do Peregrino. É, ativou 7. Direção para São Paulo, Guarulhos, nível 340, está ciente da informação. Informação é a ECO, tá 3171 para Guarulhos, está autorizado 320. Decolada 10 da Elida Brice. Faz decolagem curva direita, onde intercepta peso Luma 6, Bravo Tanzulu 3. 5424 no transponder, 1198 controle. Mas é autorizado São Paulo Guarulhos, nível 340, curva direita, faz decolagem. Da Elida Brice, 5424 no transponder. 198 é o controle após a aerovia Upper Zulu 16 PHZ após direto 3. Solo 121, décimo 9. 219, vou 8 ao 3. Então, correto, 5424. Proteja mais correto, se não está no prato para puxa. Camarada, obrigado, para 3, 17. Salvador, Alfa Kilo 6570. É, 570, Alfa Kilo Pati 3. Alfa Kilo Pati 3, 6570. Salve, Salvador, bom dia, boa noite, 97, Vila na toca. Boa noite, 97, prossegue via Alfa Juliette pro 04. Alfa Juliette, faltam 4, 897. No 897, reposicionamento da sua aeronave junto à infra-aero, agora é o gate 05, prossegue via Alfa Juliette para 5. Alfa Juliette para 5, 897. No 75, solo 57, livre à direita, solo 121, décimo 9. 219, solo 7, obrigado. Passou externo e baixo travado, sideral 9970. 9970, vento 110 graus, 049. Reajuste no 003, tem livre pouso, que são no 0. Livre pouso na 10, sideral 9970. Prossegue de Alfa chamando da Juliette. Alfa chamando da Juliette, quando você é chamou o atacado 6570? Por um instante eu achei que você estava ingressando no pátio principal, mas e agora que você curvou? Desconsidera. que é a informação em curso agora é a Fox. Antena, me escuta agora na Copa. Qual as suas intenções de voo? Ótimo, até me escuta agora na Copa. Geral 9970, solo 0800, livre direita, salvo 121, décimo 9. Olha, 1219, Sideral, obrigado. 09, voo no 715. Torre Salvador, bom dia, UTA 3290, informação eco, coordenação Recife. 120, décimo 9. Obrigado. Solo Salvador, Federal 9970, lembrando da sua escuta. 9970, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, posição é 07 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, eu não entendi qual a posição, por favor. 07 no pátio 3. Obrigadíssimo. Solo Salvador, Alfa 3171, gate 612, pushback acionamento. Gente, 3171, atenta ao tráfego da Gol que vai passar a retaguarda, após autorizado push no meio. Após o tráfego da Gol na retaguarda, seu push, o TAN 3171, chama a nota. Tráfico Luiz, pronto, copy. Vou local 1000 pés, decola da 17 no Axé, após decolagem direita, 0116, transponder, 119.8 controle. Cotejamento correto, pressionamento TAC 118.95.013 no altímetro WISC. Salvador, bom dia, TAC 3290, informação ECO, coordenação Recife. TAC 3290, bom dia, para Recife, está autorizado nível 330. Sou decolada 10, com o peso da saída PUC, Aracaju, após decolagem curva esquerda, onde prossegue a turismo 58. 5435 transponder, 119.8 controle. Autorizado Recife, nível 330, no prejuízo 58. Decola no 0, esquina da Puca, Aracaju, transponder 5435, controle 19.8. Seja mais correto, chama quando pronto para o push no 4, tá? Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, muito bom dia, pronto, copy? Pronto, proceda, formação Fox. Está autorizado para Campinas, 340 nível, sou decolada 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda Bridge, onde intercepta peso Luna 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5440 no transponder, 119.8 controle. Ativo autorizado 340 para Campinas, decolando da pista no zero, saída da El Leda, Blast, aerovia Upper Zulu 16 até BHZ, 5440 no transporte e 198, o azul 4069. 4069, saída da El Leda Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, onde intercepta peso Zulu 16. Relativo, Leda Bridge, não Leda Bridge, Leda Bridge, obrigado. Patão, Bravo Luiz, que bom dia, livre sua reforça para táxi. Salvador, bom dia, boa noite, 04, centro da Fox, para autorização Galeão. Decolando 804 para o Galeão, está autorizado nível 360, decola da 10. Cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesulo 10, SMAP, Luft, Barbacena. 5443 é o código transponder e 7198 é a frequência do controle. Tente autorizado o Galeão nível 360, decola 10 da El Leda Bridge para o Pesulo 10, SMAP, Luft, Barbacena. Controle 198, acena 5443, é gol no 804. Chama quando pronto para o posto no 11. Demora. Salvador, bom dia, Azul 4040, com informação é Campinas, nível 340. Azul 4040 para Confins, está autorizado nível 340, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesulu no meio até o destino. 5442 é o código transpondo, 7198 controle. Autorizado Confins, nível 340, da El Leda Bridge a saída, Pesulu no meio. 5442 transponder, 198 ao controle Azul 4040. Protejamento correto, chama quando pronto para o posto. Confio no gate? Tá na carta. Gente. Para o taxa 3171, temos 201 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando o Galeão. Contorna Índia Alfa, quando no ponto de espera 11895, altímetro marca 1013, bom voo, tá? Alfa, vou estar 1095, obrigado. Decolagem da 3171. 3171, na linha decola, pistão no 0, vento 120, grau 059. Decola para 3171. Whiskey, Fox and Oscar Pereira. Três, obrigado, sai 3171. Controle Salvador, tá 3171, da El Líder na sua escuta. 3171, você mantém a 320, saída da El Líder. Gente, autorizou a posição Líder, tá presente? Autorizado, Líder. 3, chegada Monk, vê se mantém a 2000, ajuste 1013, reporte localizador vigilante. Alô, Salvador, é o TAN 3890, está no gate 4 para o posicionamento. 3890, estou dando, posicionamento chama táxi. Livre chama para o táxi. É o Luiz, autorizado a linha de colapso no 7, vento 120 graus, 059. Luiz, que decolador Zulu 6, controle 119, sinal 8, bom voo. E corredor Anchã, meu pé de ponte fora da barra. Salvador, Xené 6211, por gentileza, 340 Rio. Solo o azul 4069, posição 1, para push deck acionamento. 069 número 2, setor mantendo a escuta e aguarda. Mantendo a escuta, a nossa escuta. Salvador Xené 6211. Prossiga. 340, Galeão. 6241, meu Xené pro Galeão, tá autorizado 360, decola da 10, cumpre perfil da saída da El Linda Bridge, onde intercepta Pesolona, Zero, Snap, Lufto, Barbacena. 5444 é o Transponder, 119,8 controle. 3171, no passão 50, chama o centro em 1251, no alterno 3325. Quanto precisa aqui? Obrigado, você. 4198. Pesolo 10, Smart Luft Barbacena. Me chama quando proposto 8, Ocean. Bota lá, a Pesolo 10. Prova, Salvador, é o 3290, 15 na borda, autonomia de 3 a 40, alterna Natal para o táxi. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. 1013, Índia Alfa, 2.95, boa. 14069, coordeno com a equipe de solo, após a passagem do TAM retaguarda, autorizado push no 01. Vai coordenar e após a passagem do TAM retaguarda, está autorizado, azul 4069. Gono 642, para Recife tem autorizado nível 390. Se decola na 10, cumpre o perfil da saída por Caracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5451 no transponder, 119,8 controle. Livre LS, que se encontra localizador. Sim, estou mantendo. esperar a chegada da 3153 para um localizador. Dezenove decimal oito, frequência do controle aqui. Salvador Azul 4040, na parte de carga, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama a TAC. 4040 da Azul. 4040, autorizado, chama a TAC. Então, 3890, a linha decola que estão no 0, vento 120 graus, 0 menos. Dono 63, 62, dono 1, posição 8, posicionamento. Xané 62, dono 1, autorizado, posicionamento, chama táxi. Chama táxi, 62, dono 1. Azul 4069 para o táxi, temos 111 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013 nautas. Índia Alfa, indo ponto de espera 1895, 1013 nautas. Táxi Azul 4040 com 9:30 a bordo, 3 horas e 10, alternando o Galeão. 9:30, 3 horas e 10, Galeão, segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 1895, altímetro 1013. Gente, Índia Alfa, até ponto de espera da 1-0, lá 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Paulo, gol 1804, gate 11, posicionamento. 04, autorizado, por gestionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 804. 224, controle 119, sinal 8. 19, 153, complete, final ILS, 12895. 11895, 3153. Controle, 3390, decolado, 3890. 3890, sub, mantenha 330, saída PUC. 330 na Oi, bom dia, Azul 4069, no ponto 0 da 190, pronto. Do 4069, bom dia. A linha mantém que é 0-0. A linha e mantém na casa 0-0, Azul. Qual vai prosseguir a linha de Mala da Barra, com quem? Usagem, frequência livre, na escuta para regresso. 4069, livre de decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 099. A linha decola imediato, Azul 4069. Vasco, Xerém 6211, 145 a bordo, 3:37, entrando no Guarulhos. 5-3, continua a aproximação, Andréza, iniciando rolagem, o ajuste no 013, o modelo fica livre. Sim, então guarda essa 3153. Alfa e Coda no ponto de espera 7895, altímetro 1013. Bate o índio Alfa, 295, ponto na frente. Unisco 3, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-3, 0 grão 099. Livre pouso, 1-0, TAN-3, 1-5-3. Oi, Salvador, bom dia, Azul, 40-40, ponto de espera da 1-0. Azul 40-40, bom dia, Maté, ponto de espera da 1-0. Tá batendo. Azul 4069, decolado 27, controle 7198. 7198, Azul 4069. Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro marca 1014 agora, tenho bom voo, boa noite 04. Tem, contorno parte Índia Alfa, ponto de espera 11895, 1014, voo 1804, tenho bom dia, bom fim de semana. 4069. 4069, submantenha 340, saída da El. 340, saída da EL, 4069. Azul 4040, ali mantém 4010. Ali mantém, 4040. A 3597 para Brasília, está autorizado nível 360, decolando a 10, saída árvore elétrica após decolagem, curva à direita. 5454 é o código transponder, 1198 o controle. 9, livre direita, solo 121, décima 9. Direita 129, da 3153. 360 para Brasília, saída água, transição elefa, decola da 10, primeira curva direita, 5454, 198, da 3597. Cotejamento correto, chama quando pronto para puxar. Vai chamar. Solo Salvador, da 3153, e vou dar com eco. Graça via Alfa, me chamando, desde o leste, 3153. Alfa, camarada, da Zolinha, está 3153. Para o 03, também 153. Voltou, 63, 6211, tá foto, pode ser no 0. Seu nome 621, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, 621. No 40-40, decolado 3-1, controle 119, decimal 8. 19-8, Azul 4040. dia, Azul 4040, Livra 1300 pés na Dael. 040, subir, mantenha 340, saída da Dael. Saída da Dael, manterá 340, Azul 4040. 3890, está mantendo o perfil da Pucajá, Maracaju, com quem? Afirmativo, Pucaracaju. Para informação, a saída Puca, ela vai até Jama, após Puca, voa Jama e depois Aracaju, ok? Ok, porque o Jama que tinha entendido, direto Aracaju após Puca. Não, negativo. Ok, estamos curvando para Jama então. Afirmativo, voa Jama da presente, vai passar o 70 e chama o centro em 12685, alterne 12545. Gente, 25, poderia tomar de novo? A primária é 12685, a secundária é 12545. 12685, 2945. 219 na linha de fora. 2 minutos para decolagem, 6219. Autorização? Afirma, pronto, cópia. Pronto para cópia, 6570. Está autorizado para Recife, 350 nível, decolada 10, Pucaracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5470 no transponder, 1198 controle. Afirmativa, autorizando 350, Pucaracaju, decola com curva esquerda da 10. 5470 no transponder, 1198. O controle, o alça cargo 6570. Protegimento correto, chama quando pronto, propus. Chamará pronto, óbvio também é 570. Lima, 670. A Lima, 390, 1804. Luna 7-5, bom dia. Para Brasília, temos autorizado nível 360. Curva decolada 10, eu cumpro o perfil da saída Árvore Elefa após decolagem, curva direita. 5457 é o transponder, 1198 é a frequência do controle. Afirmativo 360 autorizado para Brasília. Prossegue o perfil da Árvore Elefa com curva à direita. 4457 é o transponder. Controle 69, mal 80, com o 7. Proteja mais correta, chama como próximo. Chamará próxima, posição 9, 7. Salvador, alta carga 6570 para pushback acionamento, faixa 3. Autorizado, chama táxi. Chamará táxi, o 6570. Colo Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Juliette. Alfa Yankee Juliette, prossiga. Bom dia, senhora. Alfa Yankee Juliette, está no pátio 3, solicita reboque para o gate de número 8. Mantenha a posição e aguarda. Afirmativo, não aguardo, obrigado. Você 04, livre de decolagem, pressão 10, vento 110 graus, 079. Decolagem autorizada, Gol 904. Juliette, confirma sua intenção, é do pátio 3, para que fim, 201? Singer 8. Gente. Bruno 642 autorizado por estacionamento, chama táxi. Isso 04-1437, controle 119-8. Vai chamar controle 198. Tenha um bom dia, bom fim de semana. Obrigada, por favor, também. Obrigada. Semana na data que já foi liberado o posto. Afirmativo no visual do lado, está iniciando o posto, então obrigado. Oi, bom dia, Gol 804. 04, bom dia, suba e mantenha 360, saída da El. Sobe da El para 360, 804. Tá 3597, posição é a 02, pushback a Sanavel. Nada, tá 3597. Entendeu, autorizado, tá 3597. Negativo, mantém a posição e aguarda. 3597 da TAM, coteja. Mantém a posição, tá 3597, é que saiu intercortado aqui, certo? Salvador, Gol 642, pronto táxi, 142, 3 horas e 15, Natal. No 642, vai contornar o pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1015. 1015 no ajuste, Índia Alfa, lá em 18.95. O 9... Como 642. Falou, Salvador, Atacago 6570 para táxi, tem 3 a bordo, autonomia de 2 horas e 35, alternando Natal. Gente, a APTA vai ceder passagem ao tráfego da Gol, que está contornando o pátio, após a passagem do mesmo, segue a retaguarda como número 2, e a Índia e Alfa, quando lá, 118.95, a altímetro marca 1014. Positivo, segue o Gol até o ponto de espera, quando lá 118.95, 1014. Alfa Yankee Juliette, está autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Afirmativo, obrigado, até a saída do pátio 3. Alfa Yankee Juliette. 6211, passa nível 60, chame Recife 1251, CRN 13325. 254-365, volta na cidade. Estou em Salvador. Bom dia, vou na 642, a próxima ponta de espera não já. O 1642, bom dia, a linha decola opção no 0, ventuno 30 grau 079. Livre decolagem 10, bom 1642, o ajuste 1095. 1-0-4, livre decolagem, 1-0-6-4-2. Da brilha, guardando. Em Salvador, até cargo 670.0, está pronto. Você cargo 6570. Bom dia, após a rolagem no voo, a linha mantém que observa no zero. Bom dia, após a rolagem no voo, a linha mantém 6570. Doutor 08, reportará ao término, obrigado. Voo 987, cópia. Copia, voo 987. Autorizado com fins, 360 é o nível, decola da 10, saída da Eule da Brick, onde intercepta pesolou na meia até o destino. 5463 é o transponder, 1198 é a frequência do controle. Autorizado com 5360, da escola da ONU, zero, da EO, da B. Temperatura do Lua, ONU, meia, transponder, 5463, controle 1198, gol 1896. Quanto é o mais correto, chamação do próximo, 1896.